Senhor, nosso refúgio, de geração em geração, antes que os montes nascessem, Tu és a nossa salvação. De eternidade em eternidade, Tu és Deus, não há outro igual. Em meio ao tempo que passa, Teu amor é nosso sinal. Sacia do Senhor de madrugada, com a Tua bondade vamos nos alegrar. Ensina-nos a contar os nossos dias, dá-nos um coração sábio para Te adorar. Em Tua ira somos lembrados, nossas iniquidades à luz estão, mas em Ti encontramos a graça. Alegra-nos, Senhor, com a Tua mão. Os anos que passam em aflição revelam a Tua glória e poder. Apareça a Tua obra em nós, para que possamos Te conhecer. Sacia no Senhor de madrugada, com a Tua bondade vamos nos alegrar. Ensina-nos a contar os nossos dias, dá-nos um coração sábio para Te adorar. Volta-te para nós, Senhor, até quando aplaca Tua ira, vem nos consolar. Confirma a obra de nossas mãos, que em Ti com alegria possamos caminhar. Sacia no Senhor de madrugada, com a Tua bondade vamos nos alegrar. Ensina-nos a contar os nossos dias, dá-nos um coração sábio para Te adorar. Sacia do Senhor de madrugada, com a Tua bondade vamos nos alegrar. Ensina-nos a contar os nossos dias, dá-nos um coração sábio para Te adorar. Portuguese worship. Cocibitoro.